Então mora aqui, você mora aí. Estamos tão longe, será que vai dar certo? Saudade, porque foi morar longe da minha cidade. Eu te amo, você me ama, e a distância não vai impedir. A minha grana gastei em cartão, ligando toda noite pra ti. Tudo por amor. Campo Grande é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar. Eu tô indo pra ir. De bateu e até me fez chorar. Campo Grande é longe, tô pegando um ônibus pra te encontrar. Eu tô indo pra ilha, saudade bateu e até me fez chorar. Saudade, porque foi morar longe da minha cidade.